Sim. A resposta para as questões da cibersegurança não passa por reforçar a equipa informática, sem prejuízo de nós todos reconhecermos, e eu também, que há necessidade de reforçar essa equipa para todas as tarefas que envolvem a existência de pessoal técnico especializado na retaguarda da gestão da infraestrutura informática que nós temos. Agora, as questões da cibersegurança não se resolvem pelo facto de nós reforçarmos por mais um, dois, três elementos a equipa da informática. As questões da cibersegurança resolvem-se na formação de todos os utilizadores que têm um posto de trabalho à frente durante o dia de trabalho e, relativamente ao qual, têm que adquirir uma quantidade de modos de funcionamento e de interagir com a máquina para evitar exatamente aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu porque houve alguma fragilidade no uso de um determinado posto de trabalho que permitiu a entrada daquele elemento invasor e perturbador de todo o sistema. Portanto, nós forçamos a equipa de informática por si só, não vai resolver esse problema. Era aí que eu queria chegar. De facto, reconhecendo que esse reforço possa ser necessário, eu admito que seja, mas para além disso tem que haver uma preocupação muito séria relativamente à preparação dos nossos recursos humanos, relativamente a essa questão concreta do modo como interagem com o seu posto de trabalho. De outra forma, nós um dia destes podemos ter outra vez um ciberataque.